moda agora é isso, motoca. Acelera um brinquedinho, internet, posta lá o vídeo. Deixa o fé. Olha só como nós estamos, as mulheres saboreando os morango. Eu vou dizer como é que se faz. Isso tudo sem ter nome no cartaz. Rap brasileiro nas esquinas, abusa. As meninas se apaixonam pela música na boa. A gente coleciona quase todas. Sem desmerecer, tratamos bem as pessoas. Carisma, respeito é meu cartão de visita. Ela gosta de vinho, sou romântico ainda. A noite valoriza. Uau. Cada princesa de Corsa, na marginal pensando em Veneza. Motel pra sofisticar, tô insistindo em pagar. Mas ela quer dividir, metade pra igualar. Prioridade, primeiro, sempre as damas. Me rendo, mama, a senhora sabe quem manda. Cada gênio do beco, plantações de vinhedo. Do meio do entulho pra professor, tá entendendo? A noite é meu quintal, cada um, cada qual. Senhoras, senhores, por favor, comporte-se. Aqui começa cedo, mas parou, parou. Aí, regras, regras. Quer falar de coisa boa? Vamos lá. A luta continua, aproveita pra dançar. No avião fica tudo mais fácil pra visão. Metade da metade tem acesso pra viajar de busão. Venezuela, vamos lá. Brasil, onde já se viu, não pode copiar. Ouro é ouro, água é água, gasolina mais cara, quase sempre adulterada. O mundo é dos espertos, nosso sonho é mais modesto. 40 metros de chão, apartamento no térreo, tédio. Mas a culpa é toda nossa, irmão, toma borrachada e a gente não encosta. Vou fazer uma selfie, você vai curtir. 1 milhão de clique morando no Peri, é assim. É um novo mundo, é o virtual, amizades no escuro. Pai é pai, mãe é mãe, tenha cuidado. Mas não dá pra aprender no cadeado. O que nos resta é confiar na reza. O que o olho não alcança, os parceiros enxerga. A noite é meu quintal, cada um, cada qual. Senhoras, senhores, por favor, comporte-se.